tranquilo. Autorização Recife, posição 7. Pelo 790, informação que eu confere número 3 para cópia guarda. Puxando é 6200, taxia de Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette, gate 08, 6200. Lógico, o Golfo Uniforme mantém a posição e forma a voz da Avianca prosseguindo para parqueamento no gate 08. Tente o número 2 para a cópia base. Na 3745, copia? Afirmativo, pronto. Autorizado São Paulo com Goiás civil 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da EL. Leda Motiva. Do Pesolo 190, primeira aerovia, após curvado e conforme rota. Transponder 5460, controle 120, decimal 8. Só um número 5 na aproximação. Já. Alô, obrigado. 162, muito bom dia. 1162, continua a aproximação, a localização de pouso, na vista na 03. 093, aguardando. 162. 1500, perna vento, recupera o meio. Olímpio 06, da presente, espaço 360, curva pela direita, reporte interceptando, perna do vento. Meio da presente, 360, pela direita, reportará interceptando, perna do vento, Olímpio 06. Bom estado da aeronave, caraca. Para o táxi, o voo 556, 3 horas e meia, Guarulhos, 174 a bordo. TV Índia, ponto de espera, chama Tunha, ano noite, decimal 958, metro 90931, 1556, bom 1. Índia, 1895, 63, bom 1556. Salvador, bom dia, tá 3895, informação, quilo, pronto, cópia, Guarulhos. Tá 3895, número 3, para cópia, guarda. Vale. Como o P3 em espera no setor norte, não interfere, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Gente, livre pouso, gol 1-1-62, tem que estar. 1-3. 4 mil pés, 1-0-1-3, 3-4-3-6. Telefone na escuta. Autorizado Paulo Afonso, nível 090, decola da 190 com a primeira curva à esquerda da saída Momo, transição Frutti. Presumo, correção, o transponder é 5461, em controle em 120, decimal 8. Paulo Afonso, 090, a lotar seria a mais interessante para o Golfo Uniforme. Gente, eu acho que o Golfo Uniforme autorizado, então, saída lotar com a primeira curva pela esquerda como cotejado anteriormente. As demais informações permanecem. Muito obrigado, Golfo Uniforme. Para o reacionamento, tá? Eu acho que o Golfo Uniforme, no parte 3, chama em ponto para participar o acionamento, tá? Aguardando para gerar base. Por longa, aguarda para gerar o inferno. Vitor, autorizado táxi via parte 1, parte 3, Índia, no ponto de espera, chama a torre. Em 118, decimal 95, altímetro 10, no 6, bom voo. Então, Golf Victor autorizado, táxi. Sim. 06, autorizado, gira base, reporte final no 0. Ah, gira base, reporte final no 0, reporte final. Cola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Pucajama após Jamucaju. Transponder 5462, controle 1-2-0, decimal 8. 500 Ravisão Alfa Pinto. Cola da 10, curva esquerda, Pucajama, Caju. 5462, transponder, controle 208, voo 9790. Voo 9790, protegimento correto, reporte pronto, senhor, pushback, acionamento. Tá pronto. Bom, 790, autorizado, pushback, acionar, reporte, tá aqui. Autorizado, reporte, 790. Então, 3895, copia. Pronto, 3895. Autorizado, Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Mótica. López Olu, 1-0, primeira aerovia, após Fubave, conforme rota. Transponder 5454, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, com curva à direita, da Euleda Mótica. López Olu, 1-0, Fubave. 5454, transponder 1-2-0-8, controle, 3895, posição 09. 3895, cotejamento correto, só confirme por gentileza se a sua rota confere com a rota autorizada. É, afirmativo, Pesulu 1-0, Pubave, Pesulu 1-6, Posno, direto com o fim, Pesulu 2-1, até Mocheta. Sim, então 3895, reporte pronto para o pushback, acionamento do Gator 0. Obrigado. Bruno 1-1-6-2, muito bom dia, Bruno, você escuta? Bruno 1-1-6-2, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette até o gate, correção via Alfa Juliette, mantente da Juliette. Gente, Alfa Juliette, mantente da Juliette, 1-1-6-2. Saúde, Babatango, Arco. Pode ficar Golf Kilo para você? Tem que confirme pronto para o táxi? Autorizado a acionar, pode estar. Instrução de pushback acionamento, reporte totalmente pronto. Está totalmente pronto, ele espera. Tem que aguardar a aeronave da companhia, porque é no 1-0, pode prosseguir com o pushback, ok? Vai mandar a aeronave da companhia que vai entrar pro 10. O voo no 1-6-2 está criando via Alfa Juliette, seu gate 1-0, agilizando por gentileza. Alfa Juliette 1-0, 1-6-2. Passa pra passar agora, da Golf, Kilo 43-04-CAB. Estamos com 5 horas de autonomia alternando Salvador. Gente, eu acho que o Golf Kilo está aqui via baixo. 341, Índia, ponto de espera, chama a torre. 1-8, decimal 95, altimetro 1-0, 1-3, voo. 1-0, nós. Vou voltar o 0 para o 4082. Bom, 1-1-6-2, possível agilizar no ataque, por gentileza. É impossível de agilizar com os buracos na taxeira. Sente, entraram já ciente. Já foi feita uma manutenção, inclusive. De qualquer jeito, fica o seu registro na frente. É, mas só para sua informação, a manutenção não adiantou e as pedras estão de novo soltas na taxeira. Sim, já entraram, está na escuta da nossa companhia e recebeu a sua informação. Obrigado. 3207 milhas. 736 para 2500 pés, autorizado o procedimento, ciência do tráfego. Serra do vento, 1500 pés, bonito também. Polígono 06, da presente, faço 360 com curvas pela direita, reporte interceptando. Presente 360, 360 com curva pela direita, reportará a intercepção do Unix. Gol 1962, extra para 4 mil pés, altímetro 1003, completa redução 2009. 4000 pés com 1013 e 2009 do 962. A 3895 número 2, assessor aguarda. Paulo Papacem, Guarda Cagou, uniforme para acionamento, 434 agora, Paulo Afonso, alternado, Paulo Afonso. Pode cagou, uniforme, confirma o teu OB? 04. Gente, taxi via parte 1 no parte 3, coisa não, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama Tunhão, 995, altímetro 9093. Segue como número 3 em ponto de espera, dando passagem ao Bang da Gol, já libera na entrada do pátio. Bom voo. Tuno 2, Hino Decimal 9. Direita 2, Hino 9, azul 4082. Tuno 3436 na escuta. Sim, Matheus. Então 3436, informa o voo ingressando para a decolagem imediata 1-0. E o trator adicional, o P3 em espera no setor norte, número 1500 pés, não interfere. Gente, tem os dois à vista. Voo no 556, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-1 nós. Decolagem autorizada, 556. Do Paulo, azul 4082. Estimativo, Viconeco. Azul 4082, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, azul 4082. O TAN 3895, após a passagem do Boeing 737, retaguarda, inicia o chuveque e repórter táxi. Moto 37, passar retaguarda, está autorizado. Juliette, até o gate 01. Alfa, Juliette, gate 1, 4083. Tuna 3436, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Gente, nível pouso, Tuna 3436. Tuna 556, decolada 57, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 208, 556. Salvador, bom dia, voo 556, decolou da Elma, passando 1300 pés. Voo 556, contato radar na decolagem, supervia saída da Elma, transição Irume para o nível de voo 360. Da Elma, Irume 360, voo 556. Procede 2733, faz estabilizado no final do RNAV. Posto aéreo 2733, chama agora a torre 118, decimal 95. Tem controle de manter a presença de velocidade até aproximadamente umas 3 milhas da cabeceira? Estimativo, tem condições, vai chamar a torre então 1395, posto aéreo 2733. Muito grato, tenha um bom posto. Salvador da 374, posição 1-1, putback acionamento. Então tem 745, número 3 no setor agora. Número 3. Pulsera 2733, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 3, informa o P3 em espera no setor norte, ano 1500 pés. Teste do P3 está prosseguindo para pouso, aguarda no livre pouso, Pulsera 2733. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a Tunhão 98.95, altímetro 9.093, de Borgo. Comente, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a Tunhão 95, obrigado, bom dia, boa noite, 9.0. Olímpio 06, recebendo a perna do centro. Olímpio 06, faço o novo 360, com a curva pela direita, informo sequenciamento para 1-0, dois tráfegos. Lobo 360. Babatão, ótimo, Golf Kilo, mantenha o ponto de espera. Funcionamento 3, 7, 4, 5. 1, 1, 0 graus, 1, 1, 9. Você de pouso. Papatango, Romeu, Golf Vitor, decolado 1400, chama o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Romeu, Golf Vitor. Papatango, Romeu, Golf Vitor, contato radar na decolagem, suba para o nível, o... suba via, sai da Arbo 1, para o nível de voo 100. Sobe via, subida, via Arbo 1 para o nível 100, é possível livrar da restrição, Romeu, Golf Vitor? Livra a restrição, nível de voo 100, Romeu, Golf Vitor. Livra a restrição, nível 100, Romeu, Golf Vitor. Estabilizado 962. Torno 962, chama em torre 198, decimal 95. 95. Salvador, bom dia, Xané 6356, informação, quilo. Xané 6356, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 013. Identificou chegada a Mari dessa via 6356. Pérez, Juliette Alfoianque, serviço radar encerrado. 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo no 00, chama o controle Ilhéus 1201, não tem um bom voo. Interceptando o Fernando Vento, Olímpio 06. Olímpio 06, flutuou em novo 360 com curvatura direita. Mais um, 360, pega direito, o Olímpio 06. Washington Golf Kilo, autorizado, olhar e manter pista no zero. Mantenão no zero, Golf Kilo. Salvador, bom dia, Gol 962, sinal baixado gravado. Gol 1962, bom dia, continue a aproximação, guarde pista livre, informo o tráfego ingressando para a decolagem imediata, em P3 em espera no setor norte, 1500, não interfere. 962. Força aérea 2733, solo 02, segue para a parte militar. 0575, parte de autoridade, calibrando o dinheiro 2733. 2733, ao estacionar a frequência livre. Patango Oscar, Golf Kilo, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1, 0 graus, 0 nós. Golf 06, está presente, desça 1.000 pés. Olímpio 06. Olimpo 06, autorizado, perna do vento, aguardando para girar a base. Perna do vento, aguardando para girar a base, Olimpo 06. 1962, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 09 nós. Uno 962, copiou? Negativo. 1962, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 10 nós. Baixa travada, autorizada, 962. Sabatão Gosca, Golf Kilo, decolado 04, mantém pronto, é 2000 e chama o controle, 120, decimal 8. Pronto, é 2000, controle 208, Golf Kilo. 3745, com 84, 4 horas, Galeão, pro TAC. 184? Afirmativo. Gente, autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamação 1 no 8, 95, altímetro no 0, no 3, bom voo. É o ponto 0, 1, 0, 3, tá? 3, 7, 4, 5. Obrigado, boa semana. O TAM 3745 irá prosseguir o táxi até o través do gate 06, ok? Informa o ponto de espera congestionado. Ok, então vai até o através do gate 06. Sim. Tá, agora eu vou ver. Sim, mas tem ponto de espera. Ok. Linha 2, sala 05, direita 1, 2, 1, 9. A livrar 121, voo 1962. Agora a posição de 10 horas, 2, 9 milhas, 1 nordeste, passando no meio de voo 100 em descida para o meio de voo 050R2318, vai ser autorizado voar direto o Sierra November Indian Airport. Negativo, está paciente do tráfego, agora confio, está agora autorização para voar direto, Sierra November Indian Airport. 356, tráfego agora posição de 11 horas, 25 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 090, em acessão nível de voo 100, Papa Alfa, Sangue 4. Fino forma autorizada decolagem, pistão na zero, vento zero, 90 graus, no zero norte. Isso, voo 962. Quero descer para 2500 pés, após o tapo na flor do Serra Vitor 366, reporte visual com a pista. Tarde, Serra Vitor 366, desce para 2510, autorizado o RNAS 365. Papatango Romeu Golfo Vito, tráfego superado verticalmente, autorizado direto ao Serra November Indian Uniforme, quando possível, estimado para pouso. Autorizado voar direto em PAU, estimado pouso em PAU 1436. Copiado 1436, Romeu Golfo Vito. Papatango Oscar Golf Uniforme, decolar 207, dá presente, curva à esquerda, chame o controle, 120 decimal, ok? Curva à esquerda, 1208, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, curva à esquerda, saída lotar. Desceu, interseção 1 centena, gostou. O Papatango Oscar Golf Filho, poderia confirmar qual seria pro ideal para dois voos direto, Serra November Tango Romeu? Seja viva. Controle, bom dia, Papatango Oscar Golf Uniforme. Papatango Oscar Golf Uniforme. Contato radar na decolagem, suba via saída lotar para o nível de voo 090. 090 na lotar, muito grato, Oscar Golf Uniforme. O ideal seria 320. Bolo 790, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Sim, mantém 90, bolo 7 contra o vento, Olympus 06. Olympus 06, mantém a perna contra o vento, aguarda as instruções. Mantém contra o vento, aguarda as instruções, Olympus 06. Confirmando a posição, é 03? Afirmo, 03. Ah, tá ok, obrigado. TAM 3745, após o ingresso da aeronave da Gol, prossegue o táxi via Fight 1, Índia. Ponto de espera é chamado em 1-1-8-1-9-5, altímetro 9-0-9-3, novo. Esquerda, antes de 2000 pés? Poderia confirmar, senhor? Poderia confirmar se a turma instruiu a curva de esquerda antes de 2000 pés? Afirmativo, assim que ela... da colagem, pediu para curvar a esquerda e logo em seguida chamar vocês. Prato. Vai dando 4, 1864. Negativo, confirma a matrícula? O 06 tem condições de ver uma base pela direita? Afirmo. O contato radar com o traço, poderia confirmar a posição? Base pela direita, aguardando as instruções de emergência. 5, porém não tenho contato radar com o seu traço, confirme sua posição no momento? Uno 790, decolador 10, chama o controle, 120, decimal 8. Condor 108, bom dia. Alô, Tiré 62, Uno 3, aprovação, fila, autorização, destreza para o Galeão. Tiré 62, Uno 3, prepara a saída da R, agora copo. Vai, obrigado. Farol T, Itapuã, confirma o tempo da aeronave. Copiado Bravo 29, alterno para Salvador no 093, confirmando sem notificação de voo. Aqui passivo, tem uma notificação aí para Salvador, voo e com Proaçu para interceptar o litoral, tem tráfego agora com a torre, na posição de 10 horas, 2 milhas, mantendo o número 10, um P3. Carne Papa Delta está no visual com B, vai ser usado para a rota. Gente, reporte na linha do litoral, o Papa Papa Carne Papa Delta, sendo código transponder 0126. 0126, praticamente na linha do litoral, Carne Papa Delta. Doutor de Salvador, 326, informação. Dono 790, na escuta do controle? Só hoje aqui, bom. Direita agora, proa 085. Direita 085. Tráfego agora à disposição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo norte, passando 040, extensão 090, o Charlie 208. Gente, boa, nós 790. Controle, Sandra 2206. Aciona transponder 5510, controle 120, decimal 8. Autorizado para Maceió, 3, 0, apertou o número 7, decola da 10, pela esquerda, pela puta, região, está azul. Transponder 5510, controle 1208. Correto, boa noite 64, aponta pronto, portão 02. Vai, tá pronto, 1864. Zero da presença, boa noite, chama. Aciona 635. Confio para 1790. Gol 1790, dá presente, foi direto Jamo. Direto Jamo, 1790. Tem farol de Itapuã, aguardando instruções. Vai só para Delta. Vai chamar o controle, 3895. 3895, afirma, decolado 12. Controle 120, decimal 8, meu voo. 308, bom trabalho. Dan 3895, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL, transição ótima, agora no voo 340. Da EL, ótima para 340, pode voar da EL ou Leda? Eu fora de Itapuã, aguardando para o cruzamento do campo. Papa Delta. Torre Salvador, Xané 6356. O Xené 6356, autorizado pouso pistão na 0, vento 110 graus, 12 nós, informa o helicóptero 500 pés sobre o farol de Itapuã. Gente, ele pouso pistão na 0, 6356. Olimpo 06, topou remeteu 14, curva à esquerda, reposta através de norte da torre, subou no 1500 pés. 1500, esquerda, reportar através de norte, Olimpo 06. Torre, o Tiago Papa nós temos alto aeronave na retaguarda da mesma, pode executar o cruzamento? Charlie Papa Delta, afirma a retaguarda do Airbus, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte o eixo livre, informa o P3 no 1500 pés, mantendo a perna do vento da 1-0. Afirmativo, Charlie Papa Delta, visual com a aeronave também. 3216, tráfego agora posição de 10 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível de voo 100, Papa Alfa Tango 4. Está livre descida para o nível de voo 050. 050, Papa Tango Romeu Golf Vitor, tráfego agora posição de 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 105, em descida para nível de voo 050, Airbus 320. Afirmativo, Airbus Golf Vitor. Já 4 milhas agora, próximo cancelamento, desceu visual para o destino. Não foi copiado, Romeu Golf Vitor? Então, o Golf Vitor solicita o cancelamento do plano, desceu visual agora. O Papa Tango Romeu Golf Vitor, regra de voo instrumento cancelado aos 1416, livre descida, está sob frequência passageiro Classe Golf, um atraso conhecido no setor a reforçar, tem frequência livre. Voo no 790, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Centro Recife, 2.85, alterne 125.4, bom dia, você está no centro. Bom voo. Oxenema 356, Solo 16, Solo 1, 2, 19. 2, 19, bom dia. Solo, Oxenema 356. Oxenema 356, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 056, 356. 0, Olimpo 06. Charlie Papa Delta, dá presente? Chame o controle, 120 decimal 8, meu voo. 1208, chale Papa Delta, até já. Controle o Papa Charlie Papa Delta, transfere, vai controle do Sérgio Leste na venderia. Sérgio, mantém condições lá, já tem no 0 no 3, é ponto livre da PTR. Delta. Até o nível de voo 320, devido a tráfego conforme as instruções do centro Recife. Restrito 320-235. Ok, gente. Taxi até antes de ingressar na pista, mantém a posição e aguarda para autorização para ingresso. O Força Aérea 2733. Papa Tango, Oscar, Golf Kilo, controle. Muita modificação em ascensão de 105. Regra de voo instrumento cancelado aos 1-4-1-8, livre ascensão nível de voo 105, Papa Tango, Oscar, Golf Kilo, quando possível estimado para pouso. 1-5-1-5. Copiado, 1-5-1-5. Olimpo 06, autorizado toque permitida, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1 nós. Livre toque remetida para o Olimpo 06. Tan 3745, decolado 19, chame o controle 120, decimal 8. 1208, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Tan 3745. Seu para o controle. Tan 3745. Tan 3745, contato radar na decolagem, suba via saída da El, transição módica para o nível de voo 360. Via Sael Mótima 360, Tan 3745, possibilidade Mótima ou Leda? Autorizado direto Leda após 2 mil pés, o Tan 3745. Veio da Pós 2000, o Tanto 3750. Tanto 3216, está autorizado o procedimento terminal de pista no 0, desça para 2500 pés, altímetro no 0, no 3, e reporte passando para a vitória 366. Estimativa, autorizado a 2500. Ajuste o altímetro no 0 no 3. Paulo, vai estar na 6356? Prossiga. Só pra informação, tem ninguém pra balizar aqui no portão 5, ok? Vou entrar em contato com a infraero aqui. Obrigado. Tanto 3895, chama agora do centro Recife, 125, décima 1, no alterno, 128, décima 8. 128, 3895, volta. Autorizado. Livro 06, tô com remete aos 21, curve à esquerda, reporte perna 210. Que bom no 1.500 pés. E curva na esquerda, 1.500, reportará com a perna 200 no 06. Logo 1864, pronto para táxi, com 181 a bordo, a autonomia de 1 hora e 50, alterna Recife. 1864, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame a torre, 118 decimal 95, ajuste na 093, bom voo. Índia, ponto de espera 1895, 1013, obrigado, bom dia. Azul 4463, cópia. Prossiga 4463. Autorizado em Leal, nível 180, via Golf 677. Decola pista na 0, após a decolagem, curva direita, perfil de saída, coral. Aciona o transponder 0277, controle Salvador 120.8. Arelhão, índio 180, via Golf 677, decola de curva direita, saída coral, 0277 é o transponder e o controle 127.8. Correto, chama pronto, azul. Chamará. Tango Kilo Romeu Oscar, controle Salvador. Ajuste na 013. Delivery gerar base para o Unit 06. Gente, bom dia. Estamos para 4 km Romeo, faça cheque do seu rádio, Clareza 1. Salvador, bom dia, 1864, ponto de espera, 10 pronto. 1864, mas em ponto de espera. Até 864. Tem Papa Tanque, Kilo Romeu Oscar. Ajuste navegação para ingresso no corredor Veracruz. Depois vou aparir para ingresso no corredor Interlagos, ao centro Salvador no 013. Confirme a procedência e o POB. Tanque, Kilo Romeu Oscar. Mantendo 1.500 pés. Acione código transponder 0154. O Papatango Kilo Romeu. Passando o Tiavita 366, o TAM 3216. TAM 3216, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, boa. Tribuno 864, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Vem mantendo 0864. Não existe de 0864, qual o modelo dessa aeronave que já foi séria? P3. Confirmo, P3? Afirmo. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, tá? 3-2, no meio, estabilizado na final. Olimpo 06, tocou em RMT 225, dá presente, curva à esquerda, reporte perna do vento. 1-0, subiu no 1500 pés. Curva à esquerda, 1500 pés, Olimpo 06. Então, 3-2 no meio, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 3, informa o Boeing da Gol, ingressando para a decolagem imediata. Tráfego adicional, P3, mantendo o setor norte, não interfere. Gente, eu tá 3-2 no meio, aguardando. P64, autorizado decolagem, pistão na zero, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado decolagem, pistão na zero, 1-8-6-4. Os traços locais, compor. Papa, papa, tchau, papa, delta, controle. Sete, frequência livre, na traço conhecido no setor informar. Autorizado, Xanai 6213, chama o táxi. Papa Papa, Charlie, Mike e Romeu, controle de Salvador. 806, através norte da torre. Olimpo 06, prolongue perna do vento, aguardando para gerar a base. Prolongue a perna do vento, Olimpo 06. Então, 3-2 no meio, autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, tá 3-2, fora bem. Boa noite, 64, decolado 27, chama o controle, 1-2-0, décima 8. 1-2-0, décima 8, bom, 864. Contato radar na decolagem, suba via Pé da Fuga, transição Caju para o nível 350. Fuga Caju 350, 864. Voo no 864, apresenta voo autorizado, voar direto Jamo. Direto Jamo, 864. Olimpo 06, autorizado girar base, reporte final no 0. Ei, girando base, reportará final, Olimpo 06. Passando Golf Golf, que ele está sobrevivendo com a série Classic Golf, tem frequência livre, e vai após 60 milhas de Salvador, vai alternar a frequência do Centro Recife para o serviço de informação de voo e alerta em 1-2-8-8 e 1-2-6-0. 2-0-6-7, bom dia. Lima confere, mantém escuta agora, Golf. Ok. Na final, baixada e travada. Doação, 3-2 na meia. Metida pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-3 nós. Vivo, seu carro metido para o vento 0-6. Gente, aguarda, azul 4-4 na 3, já foi no setor, você já finalizou o pushback. Aguarda. 6213, próximo contato. Está com 1967, 3 horas e 30, alternando a luz. Gente, sinal 6213, táxi autorizado via parte Indy, ponto de espera 1 no 8 decimal 95, ajuste na 0 no 3. Bom voo. Ok, parte Indy, ponto de espera 95, 6213. Tá passando pelo Romeo Oscar. Reposta visual com 17. Informação tá passando pelo Romeo Oscar. Reposta visual com a pista 17. Autorizado Ceasa para pelo Romeo Oscar. Autorizado, não foi autorizado Ceasa anteriormente. Autorizado direto Ceasa pelo Romeo Oscar. Eu pedi para reportar a visual com a pista 17. Através norte da torre, subam no 1500 pés. Passará através norte da torre, fugando esquerdo, limpo 0B. Paulo Salvador, boa tarde, da 3437, formação Lima. 5 milhas, rumo nordeste. Mantendo nível de voo 170, Charlie 130. No caso necessite de informação, passa pela direita até o nível de voo 170. Ciente, não vai necessitar de desvio de 1864, ciente do tráfego. Caso Cavel 75, tráfego 3 horas, 8 milhas, rumo nordeste. Passando nível de voo 150, acessando nível de voo 350, Boeing 737-800. Só passando pelo Romeo Oscar, chama agora a torre 1 no 8 decimal 95. E o pés, Olimpo 06. 1 no 8 decimal 95. Romeo Oscar, Romeo Oscar, Romeo Oscar, Romeo Oscar. Guia 2067. Guia 2067, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezul 1-0. Rubave, Pezul 1-6. Pósmo, DCT Confins, Pezul 2-1, Machep. Decola pista 10, depois decola as curvas direita. Dael, Ledamonte, para o Fifth Sign, adicionado 5520. 120, decimal 8. É a frequência de controle. Olimpo 06 na presente, efetua uma base curta. Reporte curta, sinal 10. Reporte lá na curta final da 10, Olimpo 06. Bono, Machete, está falando da 10, com curva à direita na saída da El Lima Motiva, com telefone 5520, controle 1208. Chamante confirmando a posição após Dael, é Leda, Lima Eco Delta Alfa, e após Mótico. Dael, Leda, Mótico. Toma pronto, botão no zero. Vamos parar. São 3437, cópia. Pronto para cópia, são 3437. 30 Brasília, nível 360, VPS 197, TEPIMA. Decola a pista 10, após a decolagem curva direita. Puxa de saída a boa, 1 após Elefa, 5514, 120.8, frequência de controle. Sim, estou autorizado em voo 360 para Brasília, via Pesoluto 17 até Apino, decola da 10 com curva direita, arbor 1, Elefa, transponder é 5514, 1208, controle, 3437. Chama o pronto, 709, 3437. Obrigado. 213 autorizado, alinhar e manter pista no 01. Pelo Romeu Alfa, na vertical do da Remar. Pelo Romeu Alfa, continue a aproximação. Confirme. Pelo Romeu Alfa, agora avistado, autorizado pouso pistão na 7, vento 090 graus, 1 nós. Livre pouso na 7 para o Pelo Romeu Alfa, confirma o vento, senhorita, por gentileza. 090 graus, 1 nós. Trato o Pelo Romeu Alfa. Polipo 06, tocou remeteu aos 35, curve à esquerda, reporte perna do vento da 10, inicialmente 28 da 17. Ok, curvando à esquerda, reportará a perna do vento e evitará o eixo. Da... 06 para 50, 304. Zero, vento, 100 graus, 1 nós. Polipo 06, subam 1.500 pés, prolongue perna do vento, aguardando para girar a base. Então, 1.500, vai prolongar a perna do vento, Polipo 06. Espera 1 noite, decimal 95, ajuste na 03, bom voo. Quando o cérebro 13 direita, íntia do ponto de 09, 95, azul, passar sem a 3, com a Na 6213, decolada 37, estima o controle 120, decimal 8. 208, 6213. Por meu Oscar, sala 37, confirme o pátio. Libera a direita na papal, estaciona a frequência livre, quilo Romeu Oscar. Poxa, né, 6213, contato na barra da colagem, suba via saída da El Transição Irume para o nível de voo 360. Da El Irume 360, 6213. 0, vento, 100 graus, 1 nós. A gente decola da 1-0, 3. Limpus 06, autorizado, gira base, reporte final 1-0. Girando base, reportará final, ele precisa do mesmo. Papa, Papa, Charlie, Mike, Romeu, mantenha o corredor Veracruz, reporte Paripe ingressando no corredor Interlagos. Depois para Paripe, Charlie, Mike, Romeu. Papa, Papa, Charlie, Papa, Delta. Papa, Papa, Charlie, Papa, Delta. Confirmando o processo para pouso Salvador. Afirmativo, pouso Salvador. Já coordenado com o corpo, o pátio 3, posição a pressão 1, bloco mais próximo. Limpo 06, autorizado para ser remitido a pistão 10, vento 100 graus, 12 nós. Limpo para ser remitido para o 06. Confirme apenas o PLB. PLB 02, 01, 26, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 04, 3, bom dia. Condor Salvador, bom dia, passarelo 223, é na informação Lima. Simetria, escuta. 30 controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada a Manso para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 03. 63, chegada a Manso 060, 230. Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 180. Subindo via Coral para o 180, haveria possibilidade de ir proa de Coral ou não? Azul 4463, autorizado para a direita Coral. Direto Coral, graças, 4463. Cascavel 75, serviço radar encerrado, passando agora a posição Conde. Mantém o nível de voo 170, chama o controle Aracaju. 120 decimal 3. Gente, Gol 2067, taxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio em Índia. Ponto de espera, chame a torre, 198 decimal 95, ajuste na 03. Bom. Pátio Índia, ponto de espera 118 95, 10 13. Obrigado, Gol 2067. Desça para 2500 pés, altímetro no 093. Após estar subindo a produção, a gente já está mantendo 366, reporte visual com pista. 02500, 1093, autorizado a RNAVE da 10, Santos 804. Agora está autorizado iniciando portão 9, reporte taxa. Pode voar, está autorizado a RNAVE. Papa, Papa Charlie, Michael Romeu, está presente, voo direto CEASA, conforme instruções da torre, mantenha 1 no 1500 pés. Direto CEASA, Charlie, Michael Romeu. Papa, Papa Charlie, Papa Delta, mantenha 1 no 1000 pés, voo direto CEASA, conforme instruções da torre. Charlie, Papa Delta. Cascavel 75, é o controle, Salvador. Charlie, Michael Romeu. Cascavel 75, como recebe o controle? De base para final, baixar de trabalho. Olimpo 06, autorizado toque remetido a pistão na 0. Vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Toque remetido para Olimpo 06. Passarei 2-2-3-0, autorizado nível 050. Passarei 2230, autorizado nível de voo 050. Sobre o passarei 2230. Como recebe o controle? Intensidade 5, clareza 4. Gente, autorizado descida para o nível de voo 050. 050, 2230. Papa, Papa, Charlie, Papa Delta, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Charlie Papa Delta. Torre ao Papa Papa, Charlie Papa Delta, transfere do controle vertical do pedágio. Charlie Papa Delta, da presente autorizado, final da 17, reporte na curta, ajuste 10, 13. Charlie Papa Delta, sim, transformando, já foi coordenado o pátio 3 com o COA para o Charlie Papa Delta. Charlie Papa Delta, reporte então através norte da torre.